Prometeu e não cumpriu. Disse que ajudaria todo o povo do Brasil, mas isso só foi um sonho que não foi realizado. Ficou na história, para sempre foi marcado. Se lembre do Collor e se lembre do PC. Eles acabaram com sonhos, acabaram com você. Se você era um cara que já não tinha muito dinheiro, você ficou sem grana, ficou chupando o dedo. Se você era um cara muito bem associado, não perdeu muito dinheiro, não foi o prejudicado, mas o povo brasileiro ficou injuriado. Saiu nas ruas, no protesto imediato, ninguém de verde, muito menos amarelo, todo mundo de preto, fora Collor de Mello. O povo foi ouvido em um apelo sincero, a votação veio dizer, foi de 10 a 0. Deu a nossa mão, presidente. Colarinho branco, então cadê, cadê, cadê o presidente? Colarinho branco, deu a nossa mão, presidente. Colarinho branco, então cadê, cadê, cadê o presidente? Colarinho branco. Mas em 93 já queriam enganar, tirando do povo o direito de votar. Mas o povo não é burro, muito menos besta. A monarquia sumiu e ficou a presidência. E de nada adiantou nesse Brasil indecência, de nada adiantou nesse Brasil violência. Os nossos governantes vocês devem saber, pois eles querem que o Brasil vá mais é se foder. Barracos são montados nos morros das favelas, e os nossos governantes ganham dinheiro em cima dela, vendendo o pó, traficando sobre ela. E depois a culpa cai em cima dela, que não tinha nada a ver, só queria sobreviver. Pois então, governantes, o que podemos esperar de você? Se o dinheiro fala alto dentro do seu ser. Deu a nossa mão, presidente. Colarinho branco, então cadê, cadê, cadê o presidente? Colarinho branco, deu a nossa mão, presidente. Colarinho branco, então cadê, cadê, cadê o presidente? Colarinho branco, colarinho. Mas em 94 teve mais eleição, e será que dessa vez vão ter pena do povão? O jeito é esperar para ver a solução. Será que a resposta terá explicação? Mas se não tiver, eu te garanto, meu irmão, novamente criticarei os políticos então. Pois o povo brasileiro está cansado de ladrão, e já está cansado de tanta corrupção. Humildade e coragem são nossas armas para lutar, e com fé e esperança vamos mudar essa nação. Ter uma vida digna de um cidadão, com direitos iguais, moradia e educação. Pense positivo, fé em Deus, meu irmão, e sempre lute por aquilo que sempre quis, pois eu luto bastante para ser um MC. Valeu pela força, pode crer, é isso aí. Deu a nossa mão, presidente. Colarinho branco, então cadê, cadê, cadê o presidente? Colarinho branco, deu a nossa mão, presidente. Colarinho branco, então cadê, cadê, cadê o presidente? Colarinho branco. Somos o grupo The Public MC, MC Juca, MC Cachorrão e DJ Lee. Desejamos muita paz, muita fé e muita união a toda essa nação. Pode crer, isso aí. Eles me dão nojo, pois se enxugam o estado. Eles me dão nojo, pois se enxugam o estado.